A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espelho Mágico. Esta é mais uma edição em que lhe trago grandes vozes, grandes momentos musicais. Vou, contudo, tentar transportá-lo, a outro mundo, a um outro lugar, um lugar só seu, porque a sua imaginação é quem move tudo aqui neste programa. Eu sou a Joana Santos, é um prazer enorme estar consigo. Vamos começar este nosso programa de uma forma muito aquática, se assim podemos chamar. Vamos começar com Morana, que nos traz Aquária. É a primeira música desta noite, a primeira música que, espero eu, o transporta a um mundo muito melhor. Imagine-se num bom lugar, faça deste seu espaço um bom programa, deste seu momento, um momento só seu, porque aqui a imaginação é a sua e é sobretudo para si que nós produzimos este espaço. Fique por aí, apesar do nosso atraso, estamos consigo e, claro, esperando fazer-lhe boa companhia. Vamos à música Morana, que abre esta edição com Aquária. I'm Que nos trouxe Aquária, ficamos com um tema muito bonito. Ficamos com In Mood, que nos trouxe The Last Unicorn. Um tema diferente, um tema bonito, que eu acho que foi do seu agrado. Foi ou não foi? Vamos, depois destas duas músicas, ficar com um momento mais para dançar. Sim. Porque a dança também nos pode transportar a grandes lugares e muito bonitos. Ficamos com Eagland, Bella Stella. Não. É o tema que vamos ouvir já a seguir. Logo depois, e para continuar com grandes sons, ficamos com Aura Luna, Ai Luna que Reluzes. São os dois temas que seguem. tristeza de la noche. Por favor, no llores más. Estou sempre à espera de poder levá-lo a outros mundos, a outros momentos. Esta semana trouxe-lhe só aqueles que são alguns dos temas que nos fazem viajar para mais longe. Trago-lhe mais dois temas que são os que ficam no fim da nossa edição de hoje. Dois temas muito diferentes, mas, ao mesmo tempo, muito mágicos. É muito mágico este nosso programa, este nosso espaço, ou pelo menos eu assim tento. Vamos terminar a nossa edição de hoje com duas músicas, como disse, fantásticas. Amore Desti, que nos traz o tema Last Gospel. E terminamos com Adimus, que nos traz Emmet Adima. Aliás, Emmet Adea, assim é que é. É um tema diferente, com linguagens diferentes, de outros países, de outros mundos, de outras realidades. E é para lá que eu sugiro que eu e você, todos, venhamos sempre, sempre que quisermos viajar, porque em pensamento, na nossa imaginação, nós podemos ir até, ui, sabe-se lá onde, tantos lugares. Vamos terminar esta nossa edição, assim, com duas músicas diferentes. Amor, Amor Desti, que nos traz The Last Gospel, e terminamos com Adiamus, que nos traz, então, Amat Adia. São duas músicas que espero eu que sejam do seu agrado. Da minha parte é tudo. O resto de uma ótima noite e conto consigo aqui na Rádio Antena Web na próxima semana. Fique bem, boa noite.